Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Com muita no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos nessa mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. E esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Esse programa, inicialmente, ele foi criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora transmitido pela União Rádio Web e agora pelos canais do YouTube, e muito felizes por ter você como ouvinte, como participante desse programa, e até incentivamos que durante o programa inteiro, que é uma hora e meia, 90 minutos, que vocês possam interagir com a gente, trazer perguntas, questionamentos. Isso é um prazer que nós estamos aqui. O Luiz sempre fala que o que diferencia essa nossa apresentação é essa sintonia que temos entre todos, o carinho, o respeito, e agora com você que está nos vendo, para que a gente possa ampliar essa difusão da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 17 de maio, um domingo maravilhoso do outono brasileiro. Aqui eu estou em Santa Bárbara do Oeste, Luiz e Alain estão lá em Piracicaba, e eu estou aqui na minha sala, frente ao Parque dos Ipês, que é um dos cartões postais aqui de Santa Bárbara do Oeste. Mas para que vocês possam nos acompanhar, a gente sempre tem mais ou menos três blocos, três partes do programa, que é a leitura do livro Vinha de Luz, o estudo e os comentários e as reflexões sobre o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e por último, nós temos aqui um livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutte. E hoje vamos trazer sobre a parábola do fermento. E o tópico principal, o tópico central, é o livro O Céu e o Inferno. Mas para dar essa introdução aos textos, que serão textos maravilhosos, em que nós somos levados a refletir e pensar em algumas particularidades da mente humana, principalmente no tocante aos processos obsessivos, aos fantasmas criados por nós mesmos, pelo nosso psiquismo, aos vícios e também trazemos dentro do próprio coração ao longo do nosso comportamento. Então, vamos aqui, nesse começo de programa, trazer aqui o capítulo 60 do livro Vinha de Luz. Que fazeis de especial? Se você puder já pegar o livro antes, para que a gente possa ler e acompanhar junto o nosso pensamento e as nossas reflexões. Que fazeis de especial? Pergunta Emmanuel. E ele seleciona um texto que está no Evangelho de Mateus, quando Jesus disse: Que fazeis de especial? E Emmanuel assim escreve: Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Mas antes que a gente dê sequência, eu quero falar aqui que, em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontra na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é própria e necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta planetária em excursão de prazeres fáceis, mas assim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura poderão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar em nossos círculos felizes de trabalho espiritual? É justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Que com essa reflexão a gente possa começar o programa e eu digo muito bom dia nessa atmosfera de espiritualidade, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. É com muito prazer que estamos aqui novamente, aprendendo, né, a esse mecanismo novo. Hoje nós estamos aí sem o Wilson, o Alan é que está assumindo esse comando, e que nós possamos, através dessa hora e meia, fazermos sempre o melhor, refletindo sobre esses textos que nós recebemos, com muita informação e muita reflexão. Emmanuel faz essa colocação e realmente é uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção. O que, que é esse fazer especial? Na realidade, todo ser humano, ele vive. Ele se encara na situação em que foi colocado, mas nós, espíritas, nós temos uma outra informação. Nós somos informados que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para promover a nossa evolução. Então, a gente vai esquecendo, porque na luta do dia a dia, a gente vai buscando um conforto melhor, uma situação melhor, evitar os dissabores, procurar sempre estar com aqueles que nos dão prazer, com aqueles que nos dão satisfação, com aqueles que nos são mais simpáticos. E, na realidade, a doutrina nos passa exatamente ao contrário. Ela nos chama a atenção que nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para usufruir. Nós estamos aqui para, através da existência, construirmos a nosso aperfeiçoamento e chegarmos à perfeição. Então, de tudo isso que nós vivemos, eu vou focar um ponto só. Nós, nessa encarnação, nós procuramos estar com aquelas pessoas que nos são simpáticas, com aquelas pessoas que são afim, porque isso nos dá prazer, isso nos dá satisfação. Mas, pelo aspecto da doutrina, nós deveríamos fazer exatamente ao contrário. Nós deveríamos estar procurando o convívio com aqueles que nos dão dissabor, aqueles que não nos são simpáticos, aqueles relacionamentos difíceis, porque a doutrina nos passa de uma forma muito clara. É com esses que nós precisamos nos reajustar. Então, essa reflexão que nós não podemos perder de vista nessa encarnação. O Luiz destaca alguns aspectos interessantes, mas eu gostaria muito de fazer a apresentação. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos. Estamos nós aqui mais uma vez aprendendo, como o Luiz falou, a trabalhar com esta nova mídia. Estamos aprendendo a nos comunicar de outra maneira. Nós que já temos aí 21 anos de rádio espírita, agora estamos começando esse novo meio de comunicação que é o vídeo. Realidade, o nosso grupo, ele tem um nome que é Multimídia Espírita. E a mídia que a gente mais utilizava até hoje era a rádio. Criamos o aplicativo União Rádio Web, que é tem gratuito também. Você tem 24 horas por dia de programação para ouvir. E forçosamente, mas tardiamente, porque há mais de um ano nós queríamos fazer esses lives, né? Fomos obrigados, então, a começar esse aprendizado dessa tecnologia. Hoje eu estou fazendo a parte técnica aqui, a gente fica um pouco aprendendo, fica um pouco inseguro. Alan, né? Me permita dar os parabéns. Você estava fora e eu acei, agora como é que o Alan vai se virar para entrar no trio? Né? E você estava sob controle. Parabéns, tá? Obrigado. Mas na realidade é um aprendizado. Ontem o Wilson me deu várias aulas lá, ficamos testando, eu e ele. E não é nenhum mistério. Por sinal, eu vou deixar aqui um convite para quem está nos ouvindo. Se tiver aí relevantes assuntos, porque a gente não fala por nós, né? Nós falamos por uma doutrina. Sim, mas sim. É uma prática simples essa prática aqui. A nossa próxima etapa, se Deus quiser, quando a gente puder voltar para o estúdio, né? É fazer o áudio e o vídeo concomitantemente. Então, quando isso acontecer, nós vamos estar no nível que a gente deseja. Lógico que tem outros desafios, outras técnicas a serem aprendidas, investimentos a serem feitos. E executadas, né? Executadas. E por isso a gente já convida você a colaborar com a gente, né? Nós sempre estamos com os recursos assim, justos, nunca sobra, nunca falta. Mas aquele que tiver aí possibilidade, colabore com a gente. Deixa eu falar uma coisa. O texto, eu comecei a anotar o nome aqui, eu não anotei o nome do texto que você leu, Geraldo. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Capítulo 60. A gente tem que tomar cuidado com esse título aí, né? Para a gente não se orgulhar do que a gente faz, né? Porque, na realidade, a gente não faz mais nada do que a obrigação. O problema é o que eu não faço, né? Quando eu me recolho e falo assim... Até o Luiz sempre brinca com isso aí. Quando eu sou morno, nem frio nem quente, a gente tem que fazer. A gente está aqui, ó, nós três e mais o resto do grupo em outros horários, sim, aprendendo essa técnica, esses mecanismos. Está perfeito? Não. Pode melhorar? Sempre pode. Vai dar tudo certo? Tomara que sim. Tomara que sim. Mas a gente tenta, faz, né? Então, é essa movimentação que eu acho que a gente tem que pegar com esse título, né? O que eu faço de especial? Então, não faço nada mais. O que eu não posso é deixar de fazer. Eu tenho que ser uma pessoa que tem ação na vida. Nós precisamos agir na vida. Logicamente, com respeito, com toda a educação possível, mas agir na vida para transformar a nós, principalmente. Né? Porque quando alguma coisa nos incomoda no outro, é porque em nós está bem difícil de ser trabalhado. Né? Isso mesmo. Quando eu li esse texto, me veio a reflexão: a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu acho que nós, que temos a felicidade de estudar a doutrina espírita, esse compêndio maravilhoso de informações do espiritismo, dos espíritos, do psiquismo, das obsessões, nós estamos recebendo tanta informação que nós devemos fazer alguma coisa a mais do que o comum. Nós devemos ajudar mais, estar presente, como o Luiz disse, estar próximo daqueles que às vezes são as dificuldades que encontramos na vida, aquelas pessoas que estão ao nosso lado para testar o pouquinho que a gente aprendeu durante a vida. Então é importante que nós, espíritos, façamos o nosso melhor. Nós temos que ser reconhecidamente um cristão, um espírita, fazendo o bem e desenvolvendo o bem. Então acho que esse capítulo nos chama a atenção para a gente entender que nós estamos aqui tentando divulgar a doutrina espírita e precisamos de você que nos ouve para ver essa troca, para que todos nós venhamos aprender um pouquinho mais dessa maravilhosa doutrina. Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 44 minutos. Eu acho que nós estamos já preparados para a gente entrar no bloco principal do programa Visão Espírita, que é o livro O Céu e o Inferno. E eu gostaria que você, que está nos ouvindo aí, nos vendo pelos canais do YouTube, se puder pegar o livro na segunda parte, o capítulo 6, que fala dos criminosos, né, dos criminosos que se manifestam através da mediunidade naquela época em Paris, dos criminosos arrependidos, e que o Kardec ele faz várias perguntas e o espírito incorporado, evocado, ele responde. E o que nós fizemos? Para a gente não ficar nessa leitura, o que, que eu fiz? Eu fiz um estudo de todas essas perguntas, são 23 perguntas, eu vou passar o resumo para vocês e depois começamos um debate sobre os possíveis temas que possam ser compreendidos desse resumo que eu fiz aqui. E sempre lembrando assim, é o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Existe uma comunicação que ocorreu na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1862, em que o Kardec faz, o dirigente faz 23 perguntas ao espírito incorporado. E ele responde, e em cima dessas respostas, a gente dividiu em alguns temas que sejam de interesse de todos. Mas é mais ou menos assim. O espírito se define como um frade sem fé, que teria desencarnado em 1704, pobre e indolente, sem pendor para o encargo que ele teve, que era ser um frade. Abusou de seus poderes, corrompendo muitas pessoas, sendo cruel e violento. Agora ele sofre, abre aspas, as torturas do inferno, fecha aspas. São palavras do espírito. Diz já ter se arrependido e que o sofrimento de agora lhe faz entender melhor. Abusou do seu poderio, corrompendo muitas pessoas, sendo cruel e violento, mas agora sofre tudo o que ele fez. Diz que os demônios berram mais alto do que ele. Então a sensação que dá é que ele descreve como se fossem demônios à sua frente que estariam perturbando. O que lhe impelia o cometimento de infâmias que ele define, que ele acabou desenvolvendo muitos vícios e muitas brutalidades nas suas paixões. E isso levou a atrair esses demônios que desenvolviam com ele uma relação doentia, uma relação psíquica doentia. E perguntando se o espírito, se os bons espíritos estavam assistindo ele ou só os demônios. E ele disse que os bons espíritos não chegavam no inferno onde ele estava. Era o inferno que ele via, as pessoas a quem ele prejudicou, ele via com o dedo em riste, acusando ele de todos os crimes. E ele pede que não interrompa essa entrevista com ele, porque senão ele seria tomado pelos demônios. Em cima desse pequeno resumo que eu fiz, das 23 perguntas feitas a Bernoast, eu compreendi que esse espírito desencarnado, ele levou para o mundo espiritual todos os fantasmas mentais que ele acabou criando pela sua própria mente, pela sua própria criatividade, pelas suas obsessões. E ele acabou desenvolvendo, além de uma obsessão, alguns fantasmas mentais que lhe prejudicavam. Além disso, ele acabou também desenvolvendo alguns vícios. E ele acabou, no final, reconhecendo que ele era um culpado, que ele tinha uma culpa muito grande. E isso o impedia de ir adiante. Então, diante disso, desse texto que todos vocês devem ler, de Bernoast, eu gostaria de abordar com o Alan, que é um filósofo, um estudioso, com o Luiz, um grande estudioso da doutrina espírita, como vocês entenderam essas 23 perguntas, essa colocação do Bernoast a respeito de possíveis obsessões ou de fantasmas mentais? Luiz, primeiro a sua palavra, Luiz. Geraldo, se você observar, esse espírito ele desencarnou em 1706, alguma coisa quatro. Assim. 1704. Isso. Então, né? Então ele está se comunicando 160 anos depois. Né? E todo o relato dele, tudo isso que a gente escuta aí, pedofilia na igreja, questão de sexo, né? O celibato. Pelo relato dele, ele foi um praticante de todas essas práticas, né? E ele, naturalmente, isso. Então, e ele, naturalmente, adquiriu com isso vícios, que essa prática deve ter se estendido por muito tempo. E você vê que ele na igreja, ele foi para a igreja, na realidade, para não trabalhar. Ele queria adquirir uma informação intelectual, mas queria de uma forma fácil, de forma que, através da profissão, ele obtivesse isso. Então, ele não foi para como missionário. Ele, na realidade, foi tentando se aproveitar daquela situação. E isso aí, para um frade, é uma coisa terrível, porque ele, na realidade, a matéria-prima dele é a fé, né? E ele, então, desenvolveu todas essas viciações, comprometeu essas pessoas todas, e isso redundou nesse processo obsessivo, né, que ele relata aí, e a gente sabe, através do umbral, que esses espíritos, na realidade, não é que não tivessem acesso. Ele, imerso nesse processo obsessivo, onde ele estava, ele não conseguia perceber a presença dos bons espíritos. Nesse instante, 160 anos depois, quase, é que ele teve oportunidade de se comunicar. E você observa o seguinte, que ele tem medo, inclusive, de não parar de falar, exatamente porque ele sabia que, se cortasse esse laço, os obsessores o tomariam de novo. E você observa que, nesse processo obsessivo, sempre chega o momento da recuperação. E ele menciona, chegou no momento do arrependimento. Sim, é verdade. Então, com aquela consciência pesada, profundamente comprometida, realmente ele não tinha condições de sair dessa. Mas chegou o momento do resgate. Então, houve um momento da comunicação onde ele pôde fazer esse contato e começar a ter noção que a vida não é só composta dos nossos erros e pecados, mas nós temos assistência espiritual, que ele passa, então, a poder contar com ela. Alan, você vê assim também como o Luiz? Porque durante a minha leitura eu tive a sensação assim, existe um processo obsessivo de fato, mas me pareceu que ele tinha também muitos fantasmas psíquicos. Qual foi a sua interpretação dessas 23 perguntas e 23 respostas, Alan? Geraldo, você sabe que eu concordo com tudo que o Luiz falou, é um processo natural que nós atraímos os obsessores, que ele chama de fantasmas, aí em volta da gente, mas nós também temos os fantasmas internos, né? Psicologicamente falando. O Jung, ele fala, o Lacan, ele fala da sombra, né? Que nós temos uma sombra dentro de nós, né? Essas ideias, pensamentos que ficam dentro do nosso emoção, do nosso psiquismo imortal. Porque nós construímos um psiquismo imortal através das várias encarnações. E você imagina o conhecimento exagerado, ou às vezes a posse de dinheiro, ou às vezes a autoridade, ela pode nos dar um padrão que nós temos certeza de tudo. E a maior ignorância no ser humano é quando ele acha que tem certeza de tudo. Nossa. E a partir daí, todo mundo tem que estar sujeito ao que eu quero, né? Então você vê que ele tinha essa posição aí enquanto encarnado, e autoritariamente ele criou em volta dele. Você imagina quantas pessoas que foram vítimas desse autoritarismo dele. Sim. E emitiam para ele uma energia negativa. Quantos? Sim. Desencarnados também. Então, esse padrão de comportamento não é só relevante à própria atitude, mas é relevante também ao que criou em torno de si, né? Se nós somos um foco irradiador de energia, nós também somos recebedores de energia. Sim. E nós irradiamos e recebemos energia da mesma sintonia. A sintonia do autoritário, ela se conecta diretamente àquele que foi vítima do autoritarismo. Então, ele criou para ele uma psicosfera energética extremamente complicada, e acredito eu que todos esses fantasmas que ele cita seriam tanto estes desencarnados, tanto essa obsessão, quanto a própria auto-obsessão que ele deve ter começado a perceber, quanto ele fez mal, porque quando a gente desencarna, a gente muitas vezes demora um pouco, como o Luiz falou, 150 e poucos anos, não lembro certinho, mas você começa a perceber de forma mais ampliada o bem e o mal que você fez. E aquilo começou a doer naquele coraçãozinho, né? E aí ele chega no momento do arrependimento, que é só o primeiro passo para uma transformação. Aí ele vai passar, a partir do momento que ele se arrepende, a expiar por tudo aquilo que ele fez, e depois disso ele vai reparar, né? É um processo. Eu acho que Kardec está nos deixando claro esse momento do arrependimento. Uma coisa que eu queria falar novamente para a gente ampliar essas reflexões, Alan. Eu, particularmente, eu acredito muito em dois processos, um externo e um interno. Existe um processo externo de influência dos espíritos, a que nós denominamos de obsessão, que pode ocorrer. Existe o fenômeno da auto-obsessão. Mas existe também, no nosso psiquismo, já estudado pela psicologia, pela psiquiatria, o que nós denominamos de fantasmas internos. Eu vou até recorrer aqui a uma frase, primeiro aquele que está nos ouvindo, para tentar entender o que são fantasmas internos. Então, eu procurei num blog de psicologia que os fantasmas internos são tipos de pensamentos que não conseguimos controlar e se referem a algum conteúdo que vivenciamos no passado ou ainda alguma preocupação futura. Então, todos nós, ao longo da vida, sem que percebamos, a gente cria alguma coisa, a gente molda alguma coisa, como André Luiz diz, o pensamento forma. E acho que isso, de alguma forma, coexiste com a gente, encarnado e depois de desencarnado. Então, durante a leitura dessas 23 perguntas, eu entendi, como o Luiz disse de maneira muito clara, e como você disse também, que existe uma obsessão, é fato. Mas além da obsessão, ele tem a auto-obsessão. Ele lida com os fantasmas dele que não, ele não conseguiu resolver. Você Geraldo, entende assim? Sim, é o Luiz, você mesmo. Ô Geraldo, eu entendo o que você coloca, e isso é uma coisa mais ou menos natural. Essa questão dos fantasmas ou anjos, quem cria somos nós. Em função da nossa prática, nós temos uma autoconsciência que nos diz se estamos certo ou não, estamos errado. Né? Quanta coisa a gente sabe que está errado, mas faz porque gosta. Sim. Entendeu? Então, esse fazer porque gosta, ele cria esse fantasma que é exatamente a consciência que a pessoa tem de que está fazendo errado, mas quer fazer assim. Então, você veja como é importante a questão do estudo e da prática da doutrina espírita. Sobre o texto que nós lemos hoje, a questão desse mais além. Porque se a gente faz o que todo mundo faz, se a gente fica no lugar comum, nós sabemos que vamos ficar patinando. Agora, se a gente faz o mais além, a gente, inclusive, tem que tomar cuidado, às vezes, com sentimento de culpa de quem não fez tudo o que podia fazer. Sim, entendeu? É verdade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, pensar positivo. Olha, eu pude fazer tudo isso, eu sei que deixei de fazer, mas é o que eu podia no atual momento. Pensar positivo para justamente afastar esses fantasmas. Fala, Alan. Luiz, eu lembrei de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: fazer o melhor que a gente pode com os recursos que tem hoje, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Mas não vale lá na frente com mais recursos, olhar para trás e falar, puxa vida, eu devia ter feito assim ou assado. É isso, você tem apenas que ter a consciência de lá atrás ter feito o melhor naquele momento que você podia fazer. Se perdoar, se perdoar de não ter feito perfeito, se perdoar de não ter feito o melhor, permitir essa transformação, né? Esse nosso amigo aí que nós estamos comentando, esqueci o nome dele aí, Geraldo, do livro aí. Bernoast. Ele tem que começar agora um processo de auto-perdão. Falar assim, pô, errei. Beleza. Como eu começo uma mudança? Isso, exatamente. Não é errar e se autoflagelar, ficar se torturando. Nossa, eu errei, como que eu faço? Calma. Calma, exatamente. Então, Alan, dentro da filosofia que você estuda bastante, dentro da psicologia que você tem se empenhado cada vez mais, e sendo espírita, como você vê esse Bernoast? Você define ele como um espírito obsediado? Um espírito obsediado com problemas psíquicos? Como você o define? Como você o veria se você fosse o terapeuta dele? Bom, primeira coisa que a gente aprende em terapia é que, para dar um diagnóstico, nós precisamos de muitas horas com esse paciente, né? Então, quem sou eu para dar um diagnóstico com uma página de livro? Não sou louco desse jeito, não, Geraldão. Eu imagino assim que nós estamos vendo um flash, um recorte muito pequeno da vida dele. Ótimo. Ele pode ter feito muitas coisas boas que a gente não viu. Né? E a gente não sabe, a gente desconhece. E agora eu posso falar assim, que ele, com aquela atitude negativa dele, ele ficou aprisionado a ela. Ele se aprisionou ela. Isso. E essa prisão, muitas vezes, começa a dar o norte daquele comportamento que, na realidade, não é ele como um todo. Ele está daquela forma. Muitas vezes chega um paciente na clínica e fala para mim assim, Alan, eu sou ansioso. E eu gosto sempre de corrigir essa frase, mudar o tempo verbal e falar assim, vamos definir uma coisa. Se você é ansioso, nós não temos o que fazer aqui. Você já se rotulou, você já colocou esse rótulo em você, quem sou eu para tirar? Agora, se você falar que você está ansioso, aí nós temos chance de te ajudar. Agora, é um comportamento que não é a definição da sua vida. Você está no momento, e então ele está no momento arrependido, que é um bom momento para um recomeço, mas ele não é daquele jeito. É só um recorte. Então, eu não tenho a pretensão de julgar ele por esse recorte, não, cara. Geraldo... Mas assim... A intenção é provocar essa discussão, ouvir as opiniões. Mas eu queria ouvir você, Luiz, em relação ao conhecimento espírita. Eu quero abordar um outro ângulo, né? Na realidade, esse elemento, ele já tinha todo o potencial para fazer o que ele fez. Ele se candidatou ao sacerdócio porque o sacerdócio propiciava a ele uma vida tranquila, né? E ele, como sacerdote, como autoridade, aí então ele passou a ter oportunidade de fazer as bobagens que a cabecinha dele já fomentava. Então você vê a responsabilidade que tem qualquer instituição religiosa nessa aceitação desses elementos que se propõe a divulgar e ser um sacerdote dessa religião. Se você pudesse estar diante dele nesse momento, como você orientaria ele, Luiz, para ele se livrar dessa situação? Orientaria, eu acho que da única forma que tem para se orientar. Não tem mais o que fazer. Né? Nós estamos diante de uma coisa que é resultado. Nós não temos mais condições de voltar ao passado. Então, é importante ele fixar bastante e muito profundamente que ele errou. Ele errou nas suas reflexões, nos seus pensamentos, no seu oportunismo, e esclarecer a ele que a vida, a partir de agora, era sofrer consequência de tudo que ele fez e renovar a sua atitude mental. E é interessante, Luiz, que o Carlos Just, ele coloca uma frase aí, que o Alan deu um destaque, que ele faz assim, a frase do mundo corporativo: feito é melhor que perfeito, só se aprimora aquilo que se faz. Então é interessante, né? Se encaixa exatamente dentro do contexto que nós estamos discutindo. Alan? É, exatamente, vamos fazer, né? Ficar esperando, não, eu não tenho todos os recursos. A gente pode lembrar da nossa história da rádio, né? A gente começou lá em Santa Bárbara, com um grande apoio da UDI lá de Santa Bárbara, no estúdio da Rádio Brasil. Tivemos programa de rádio aqui em Piracicaba, na Difusora, depois na Educadora. Depois nós fomos para um estúdio, que hoje é o nosso estúdio 24 horas por dia, através do União Rádio Web. Você pode baixar o aplicativo e ouvir 24 horas de programação espírita. Hoje nós estamos usando aqui o YouTube, o Facebook, o vídeo, né? Então, estamos fazendo. Somos perfeitos aqui, né? Não somos perfeitos. Vamos errar? Vamos errar. Só que eu vou fazer uma ênfase aqui ao Carlão. O Carlão é um grande parceiro da nossa USE aqui de Piracicaba, o Carlos Justo. Ele é um contador aqui em Piracicaba, que trabalha muito para a gente, ajuda muito os centros espíritas. É isso mesmo, Carlão. Feito é melhor que perfeito, só se aprimora aquilo que se faz. É isso mesmo. Então, por isso eu dei esse destaque. Mas olha que interessante essa frase aqui do Alê Marcos, ó. A aceitação é o primeiro passo da mudança. O rótulo é um véu que esconde o problema e nos impede de melhorar. Perfeito, Alê. É isso que nós estamos falando. Exatamente. A partir do momento que ele aceitou que ele errou, ele tem uma grande chance de tirar aquele rótulo que ele é, né, daquele jeito, e mudar para estou desse jeito, e começa a tirar o problema, desesconde, não existe essa palavra, mas tira do esconderijo esse comportamento ácido e começa uma melhora, né, Geraldo? E aí ele começa a desfazer aqueles vínculos que ele tem com esse mundo menor. E ele começa a se vincular com pensamentos maiores. E naturalmente ele será guindado a um espaço psíquico que talvez ele não tenha cultivado. E que o mundo espiritual, com certeza, já deve estar ao lado dele, já estava ao lado dele, sem que ele o percebesse. Porque todo o processo de desobsessão começa assim, não é, Luiz? Sim, a partir do momento que o elemento chegou nessa aceitação, como foi dito aí, que nada mais é do que o processo de arrependimento se iniciando, porque ninguém se arrepende se não aceitar que está errado, né? Sim. Então, quando aceitou, ele viu que estava errado e aí parte para o conserto, né? Então é um processo natural. Agora, a espiritualidade já nos cerca antes que a gente perceba. A única coisa que vai se dar aí é que nós vamos começar a ter a percepção desse outro lado que nos acompanha. Ô Luiz, o que você falou agora é essencial para essa nossa conversa. Abriu uma nova visão aqui do que nós estávamos falando. Eu vou aproveitar aqui a fala do Bruno, que está aí na tela, né? Hoje nós realmente somos muito bombardeados por notícias ruins e cabe a educar nosso filtro para não ser influenciado, abrindo caminho para a obsessão. Ele fala aqui, dá o exemplo dos livros de André Luiz, realmente muito bons. Mas olha só, o que o Luiz falou é que nós somos apoiados espiritualmente 24 horas por dia, nós temos apoio espiritual. Sim. Mas nós também podemos ter perturbações espirituais. O que que muda? É o que irradia de nós como antenas. Se eu sintonia. Sintonia. Se eu entro na... Vamos fazer de conta assim, ó. Em volta de nós, eu gosto do exemplo que o Luiz dá em número, né? Em volta de nós tem... Chega de 0 a 10, vamos falar assim, para ilustrar, dos 10 tipos de energia, de pessoas, de influências, tem do 0 a 10. Se eu estou no 4, eu só vou captar as 4. Ou as que estão abaixo do 4, né? Eu exatamente. Não consigo pegar 5 a 6. Então eu fico ali achando que o mundo é um caos. Por exemplo, usando o exemplo do Bruno, eu acho que nosso mundo vai acabar, né? O mundo vai ser destruído, o Covid-19 vai matar todo mundo, né? Hoje eu vi uma notícia, por exemplo, Brasil é o quarto ou quinto país em número de óbitos do Covid no mundo. Beleza, é um número, né? Só que daí você vai olhar quanto que isso representa no número de habitantes do Brasil. Que aí é uma outra relação. Porque eu posso ter um número coisa absoluto. Não, dá 7 cada 100 mil habitantes. 7 cada 100 mil habitantes é um número bem menor do que a Alemanha, que foi um exemplo, que está com 9,5 cada 100 mil habitantes. Então, o Brasil não está tão ruim assim. É lógico, como é um país continental de 230 milhões, o número de óbitos é grande, mas proporcionalmente não é tão grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de notícia. Nós temos que tomar cuidado com o nosso filtro, né? Isso. Quando nós temos um partido, isso é uma tendência natural. É uma tendência natural. Quando nós temos um partido, a gente costuma ver bem aquilo que se origina daquele partido. Aquilo que não vem daquele partido, a gente já rejeita. E nós temos que ter a isenção de examinar a ideia. Sim, verdade. Né? Independente de onde venha. Por exemplo, os livros espíritas são muito repetitivos quanto a isso. Eles dizem que os nossos maiores corretores são os nossos inimigos. Porque eles falam os nossos defeitos sem pena. Os nossos amigos têm pena de ficar tocando em ponto que você é falho. É, o Chico falava sempre isso, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que é um tema que bastante abordado, foi bastante aprofundado. Eu queria saber se a gente pode dar um segmento aí e entrar num outro aspecto que o Espírito destacou, né? Que seria os vícios. E ele fala que na vida dele, como frade, ele acabou desenvolvendo alguns vícios que o perturbaram durante a encarnação e que ainda repercutem na sua mente espiritual, mesmo depois de 150 anos de desencarnação. E aí, o quanto esses vícios que nós desenvolvemos, que a gente vai criando um hábito, o quanto eles nos perturbam? Aí, novamente, eu entrei no site de psicologia, o que seria o vício? E eu trago a vocês aqui uma pequena definição. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Então, todos nós, sem que percebamos, nós podemos estar desenvolvendo algum vício. E a gente só vai perceber isso quando tiver uma consciência maior e saber que aquele hábito que você julgava saudável não era tão saudável e que acabou criando alguns empecilhos para você e para aqueles que estão ao seu lado. Então, eu gostaria de perguntar ao Luiz e ao Alan, do ponto de vista filosófico, psicológico, espírita, o que é o vício e como ele interfere na nossa vida depois da morte, Alan? Vixe, Maria. O vício... olha só, eu vou pegar uma frase e começa a reflexão aí com a frase do Livro dos Espíritos, né? Como se define um espírita? Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e por sua capacidade de controlar suas más inclinações. Pelo esforço que faz em controlar suas más inclinações. Então vamos chamar o vício de uma má inclinação. De um comportamento que nos leva a tanto nos prejudicar quanto prejudicar aqueles que estão na nossa volta. É uma má inclinação. Vamos conseguir ser perfeito nessa encarnação? De jeito nenhum. Vamos conseguir controlar todos os nossos vícios? Infelizmente, ainda não. Mas um dia nós vamos. Um dia nós vamos, né? E nessa capacidade de um dia controlar essas más inclinações, né? É um esforço tão necessário e urgente em nós, mas é cansativo ao mesmo tempo. Por quê? Sim. Vamos falar, nós somos um conjunto, um psiquismo imortal, que tem um conjunto de qualidades e defeitos. A tendência é eu me comportar do jeito padrão. Qual é o padrão que eu adquiri nessas muitas encarnações? Aí cada um sabe o seu padrão. Vamos Isso. falar que nesse padrão tenha um conjunto de vícios, um conjunto de comportamentos que nos leva a uma má inclinação. A tendência é que eu vá para esse vício quase que sempre. É só eu parar a vigilância, entrei nesse caminho. Por isso que Jesus nos alerta sempre, vigiai e orai, não é, Geraldo? Luiz, todos nós temos vícios? Sem exceção. E por quê? E por que nós temos vícios? Porque adquirimos. Quem não adquiriu, não tem. Né? Então, lembrando da definição sobre que nós fomos criados simples e ignorantes. A partir daí é que nós fomos adquirindo as qualidades e os defeitos. Lembrando, né, Geraldo? Só lembrando. Como o exemplo que eu falei, o que nós temos que fazer é conviver com as pessoas que temos antipatia, que é para reajustar. Sim. Agora, passar um dia inteiro com uma pessoa simpática, coisa mais fácil do mundo, é uma maravilha. É ótimo, né? É? Agora, passar o dia inteiro com uma pessoa antipática é um parto. Entende? E aí, Quer dizer, Luiz? realmente é um sacrifício danado. Então, nós precisamos entender o seguinte: dá para fazer isso de uma hora para outra e de forma constante? Não. Você vai fazendo na medida do possível. E seria possível, Luiz, não desenvolvermos vícios que Sim. nos prejudicam tanto? E qual Sim. que é o caminho? Qual é o caminho? O caminho é você saber antes o que é bom e o que não é. Normalmente a gente adquire vício por quê? Vamos imaginar os jovens. Quando você, na educação, você já ensina para o seu filho a vantagem e as desvantagens das drogas, no momento em que ele se deparar com uma oportunidade, ele tem a informação. Agora, vamos imaginar que você nunca quis falar com isso para ele, você nunca quis tocar nesse assunto porque é um assunto indigesto. E aí, de repente, ele lá na escola, alguém oferece alguma coisa que ele nem sabe. E Não tinha aí ele ciência. experimenta, entendeu? E aí ele é orientado normalmente, olha, isso aqui é só entre nós, não fala nada para outras pessoas. Quando você vai saber, o teu filho já está de cabeça num negócio que você vai precisar fazer um esforço danado para removê-lo de lá. Ô, Geraldo, olha a pergunta do nosso amigo Wagner aqui, ó. Existe Muito bom. diferença entre um mau hábito e o vício? Então responda. Eu vou me aventurar a responder, viu, Wagner? O vício é um comportamento que já está enraizado em nós. Começou como um mau hábito e se tornou um padrão de comportamento em nós. Mudar esse vício é mais difícil. Controlar um mau hábito é o começo de um vício. Então, os dois têm a ver com o mesmo princípio. Os dois vão chegar no mesmo fim. O mau hábito, mais fácil de controlar. O vício, mais difícil de transformar. O apóstolo Paulo, ele tem uma frase maravilhosa sobre isso. Ele diz assim: os maus hábitos corrompem os bons costumes. Essa frase é forte, realmente, né? E eu lembro, Alain e Luiz, parabenizando... Eu quero concluir o meu pensamento, Geraldo, só uma coisa. Por exemplo, palavrão dentro de casa. A criança fala um palavrão, você não fala, não fala. Vão dizer assim, cara careta, a criança não pode falar nada. Não é. Você vai cortando os maus hábitos da raiz. Porque se você vai permitindo as pequenas coisas vão aumentando. Daí para frente é a corrupção. Wagner e o Arnaldo fizeram uma colocação. O Arnaldo é um colega meu de turma, é um professor de pediatria da Universidade Federal Fluminense, um grande amigo espírita também. E, Arnaldo, você tem razão, Wagner tem razão. Eu lembro de um momento em que o Chico Xavier estava começando a sua mediunidade e o Emmanuel apareceu a ele e falou: Chico, só existe uma maneira da nossa parceria dar certo. É de você ter três atitudes. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Então, para o Wagner e para o Arnaldo, como vencer o vício, como vencer esses fantasmas internos? Eu acredito, posso falar por mim, considerando a minha pequenez espiritual, é a gente começar a fortalecer a disciplina. Isso pode, eu faço. Não pode, eu não faço. Isso devo, eu faço. Isso eu não devo, eu não faço. E as leituras constantes, as boas companhias. O que você poderia nos acrescentar, Alain? Olha, Geraldo, eu gostaria de falar o seguinte. Exatamente, lembrando Paulo, né? E você lembrou Paulo agora, né? O que eu devo fazer... Como que é a frase mesmo? O Luiz gosta de repetir, Luiz. O que eu devo fazer, eu faço. Como é que o Paulo fala? Não. O que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Eu faço. Isso. Olha a frase de Paulo. Isso é fruto de muita reflexão dele. Sim. O Paulo era genial, né? É genial, sim, né? Mas... É genial. Alain, só um parênteses. Ele falava isso porque ele já tinha mergulhado no vício. E isso. Entendeu? Quer dizer, isso. Com essa ênfase. Por isso que nós não devemos nem começar. Isso, porque olha a reflexão do Paulo. Ele mergulhado no vício, o que que o vício falava para ele? O vício tornou padrão, né? Eu quero fazer. Então, se eu quero, eu não faço para controlar o vício. Agora, eu não quero fazer. Eu não quero fazer é diferente do meu vício. Então, eu vou fazer. Então, é um mecanismo muito, muito intenso, né? Vou pegar a frase aqui do Wagner. Ó. O vício seria o incêndio. O mau hábito seria aquele fogo no início. Devemos cuidar do mau hábito para não ter que chamar os bombeiros. Wagner, perfeita analogia. É legal, isso mesmo. Legal. Só que... Olha, Aí... Fala, Luiz. pode falar, pode Não, concluir. só que aí tem um problema, né? O bombeiro que vai apagar o vício não vem de fora. Vem de É dentro, dentro de né? você. Então, É o esforço exatamente. de apagar esse incêndio é muito maior do que apagar aquela chama do início. O Alain, quando eu parei de fumar, a base foi isso aí que você está comentando. Eu fumava 3 maços de Minister por dia. Nossa, não sabia disso, Luiz. Não. O Luiz congelou ali a imagem, ó. Ô, Mas Luiz, a. deve ter dado algum problema de sintonia. Vamos Não, pegar aqui a 3 maços frase. de Minister por dia. Isso. Aí eu parei para pensar e foi exatamente isso. Para fumar, eu preciso pegar o isqueiro, eu preciso pegar o cigarro. Botar o cigarro na boca e acender o isqueiro. Isso aí me dá alguns minutos para pensar. Então, Exatamente. antes de fumar, eu já disse. Quando ia pegar o isqueiro, eu digo: não quero. Agora, para você ter um mau pensamento, por isso que Jesus falou: só de pecar, só de pensar, você já Você pecou. já percorreu. Porque você pensa e você não tem esse tempo. Quando você já viu, já era. São os hábitos de... E esse é o Apoen que está aí, é o meu irmão que mora lá em Indaial, em Santa Catarina. Pode falar, Alain. Não, ele está falando aqui algo que a gente estava comentando no comecinho, É, mas vamos reforçar. Muitos vícios são muito difíceis de vencer, mesmo porque não são apenas desta vida. Muitos deles são seculares ou até milenares. Exatamente, Apoio. Muitas vezes é aquilo que a gente está falando da formação do nosso psiquismo imortal, né? Dentro do nosso psiquismo imortal, nós adquirimos comportamentos viciantes, adquirimos comportamentos nocivos, e nesses comportamentos viciantes e nocivos, maus hábitos que viraram vícios, controlar e mudar é muito difícil. A gente tem uma tendência a cair nesse comportamento, sabe? Ele nos arrasta. Quando a gente fala em computador, o computador tem um comando que ele adota sempre que a gente não coloca nenhuma informação. Porque, vamos lembrar, o computador é burro. É, ele tem capacidade de elaborar o que você faz ele elaborar. Quando você, na programação dele, não dá nenhum input, não coloca nenhuma informação, ele adquire um estado que a gente chama de default. Default é esse comando que ele aceita, que ele adota, quando a gente não coloca nenhum outro comando nele. Então vamos falar assim que o padrão que nós criamos, tanto de qualidades e de vício, nós estamos falando de vício, mas também tem as coisas boas, né? Não somos só vício, pelo amor de Deus. E esse padrão, esse default, volta em nós quando a gente para de pensar. Quando a gente para de fazer uma autocrítica. Quando a gente para de achar que deve se censurar. Quando a gente acha que não deve mais se criticar. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Fala, Geraldo. Então, até dando sequência a tudo isso, Alan, realmente os cuidados nós devemos ter todo dia, a todo momento, tanto que existe a frase vigiai, orai, orai e vigiai, que é muito importante para a gente estar sempre em contato com os bons pensamentos. E pode falar, Alan. Eu queria aproveitar essa frase da Marcela. Olha que interessante que ela fala. Os maus hábitos podem ser automáticos, se adquiridos desde a infância, por exemplo. Penso que muitas pessoas não têm noção que os comportamentos são mutáveis. Essa frase é importante, Marcela, sabe por quê? Muito bom. Quantas vezes nós escutamos na vida a frase assim, eu sou assim mesmo e quem quiser me aceitar, que aceite. É o meu jeito. É o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Né? Então, mostra uma ignorância, né? Que ele já conseguiu identificar que ele é daquele jeito? Ele ou ela, né? A pessoa já se identificou daquele jeito? E continua agindo daquela forma? E não quer mudar, né? Meu Deus do céu, né? Não quer mudar? Então, fazer as pessoas te engolir do jeito que você é, né, Luiz? A carne é fraca, né? Não é bem a carne, né? É o psiquismo. Mas eu queria só abordar um ângulo que é para a gente prestar atenção. A gente julga as pessoas pelas atitudes dela. O Kardec é muito claro. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que realiza para mudar. Como nós trazemos do passado os nossos arrastamentos, os nossos envolvimentos, e usando aqui os números, às vezes você pode trazer um passado de 9 negativo, você pode trazer um passado de 1 negativo. Então, para você mudar o passado de 9 negativo, é muito mais difícil. Sim. Você vai ainda praticar muita coisa errada. Então, às vezes a gente julga as pessoas pela forma como elas estão agindo, mas nós não sabemos a bagagem que ela está tentando se desvencilhar dela. O esforço, né? Exatamente. Se você é mentiroso, prega 100 mentiras por dia, é um esforço muito maior do que o cara que só prega uma. Sim. Então, é você verdade. Diminuir 50 mentiras, você ainda continua mentindo 50 vezes. E às vezes o cara que só prega uma continua pregando uma, quer dizer, está patinando, não muda. E a gente acha que o outro que diminuiu de 100 para 50 é que está errado. Então, vigiar e orar é regra. E uma coisa interessante, Quando a gente lê essas 23 perguntas do livro Céu e Inferno, a gente percebe nas respostas do espírito, além daqueles fantasmas mentais, fantasmas internos, os problemas psíquicos que ele tinha, ele também manifestava alguns vícios que ele mesmo se declarou, e no final ele se vê arrependido. E eu gostaria de trazer aí com vocês um assunto que particularmente eu acho que deve ser um tema importante para nós, espíritas, que participamos das sessões de doutrinação, assim como para os psicólogos, os filósofos, os terapeutas, que é a sensação de culpa. Porque o espírito manifestava que ele se sentia culpado, ele reconhecia os erros dele. E eu gostaria de entrar com vocês sobre a culpa. E começo lembrando uma frase do próprio Chico Xavier, quando perguntaram a ele: Chico, até quando o homem sofre? E ele respondeu: o homem sofre enquanto nele existe o complexo de culpa. Porque o complexo de culpa é um fantasma que lhe persegue, é uma aura que lhe perturba e dificulta muitas vezes você dar um passo adiante. Então eu gostaria de ouvir o Luiz, agora primeiro, como você vê a culpa e qual a dificuldade daquele que se sente culpado em se desvencilhar dessa atmosfera doentia, Alan? Olha que interessante, eu vou pegar esse comentário da Deli Camargo aqui, que está no vídeo. Ela fala assim: bom dia, estou adorando. Uma colocação: muitas vezes temos maus exemplos nessa vida atual, e a dificuldade de enxergar o erro e criar outro comportamento, isso pode nos afastar da família? Então eu vou passar a entender o seguinte, Deli, que esses maus exemplos são da família, né? E quando a gente quer mudar esse comportamento, nós vamos ficar diferentes daquela família que nós pertencemos. Mas não necessariamente a gente precisa se afastar porque a gente é diferente. O que a gente vai precisar ter é resistência para ser diferente naquele meio. É muito complicado você querer adotar um comportamento e querer que todo mundo aceite. Sim. O que você pode fazer é adotar um novo padrão, se esforçar no novo comportamento e, talvez, com o seu novo padrão e comportamento, auxiliar a família com o seu exemplo. Perfeito. Na evangelização, nós falamos assim: nós evangelizamos muito mais com os nossos atos do que com nossas palavras. Se aquela transformação de verdade é interna e real, o nosso exemplo vai arrastar. A nossa fala vai ser condizente com o nosso exemplo. E aí, beleza. Aí nós estamos... Só que saiba que Paulo mesmo falava, né? Muitas vezes a gente vai se sentir sozinho. Né? Às vezes a gente vai se olhar ali naquele meio e falar assim: nossa senhora, ninguém me ajuda. Né? Ninguém me ajuda. Mas, Luiz, excelente comentário, Ana. Mas, voltando para a culpabilidade, Luiz, o quanto isso perturba o despertar de um espírito quando ele se sente culpado demais diante de fatos que aconteceram? E como ele deve lidar com isso? Eu vou tocar nos dois extremos. Existe gente que não reconhece nunca que está errado. Sim. E, na realidade, a culpa ela está associada com aquilo que nós falamos agora atrás. Um reconhecimento da situação. Às vezes o cara fica errando e fica: não, eu estou certo, é assim mesmo, eu sou assim, né? Então, isso é um extremo e não é bom. Eu acho que esse sentimento de culpa inicial é um sentimento de reconhecimento que eu estou no caminho errado. Sim. Voltando ao meu exemplo do cigarro, eu adorava fumar. Mas a minha vontade, o meu raciocínio me dizia: você está indo para a sepultura. Então, o racional comandou o emocional e o sentir, e me botou noutra direção. Então, nem é bom você não sentir esse sentimento de culpa, como quer dizer assim, eu estou errado, como, por outro lado, é você ficar se lamentando a vida toda. A partir do momento que você reconheceu o erro, você não precisa e não deve perder o tempo com culpa. A partir daí, você tem que migrar exatamente para a ação. Sabe, Geraldo, há uns 3 domingos atrás, estávamos fazendo o programa eu e o Wilson. E eu trouxe uma palavra que eu gostaria de repetir. A palavra chama ressignificação. Ótimo. Nós precisamos ressignificar os acontecimentos da nossa vida para nós mesmos. É, pegando o gancho do que o Luiz acabou de falar, falou. Quando a gente sente alguma coisa que a gente errou e a gente sente culpa, a gente pode ter a mesma responsabilidade em, sentindo esta culpa, ressignificar esse acontecimento para nós e para o outro, através de uma mudança ativa de comportamento para com aquele que você sente a culpa. Então você vai até essa pessoa e fala assim, ó, meu amigo, errei. Eu acho que é uma coisa assim muito, muito nobre você reconhecer seu erro e pedir desculpa. Sim. E aí começa o processo da reforma moral, né, Alan? Vamos reconstruir isso aí. Vamos juntos. Ô, Geraldo, eu errei com você, cara. Me desculpa. Vamos reconstruir essa nossa relação. Quantas vezes, eu falo muito dentro da empresa, a gente tem, às vezes, uma leitura de um acontecimento do nosso ponto de vista. Porque eu brinco sempre que, para todo acontecimento da nossa vida, tem pelo menos 3 maneiras de ver. O meu, o do outro e o verdadeiro. Porque eu sempre vou ver emocionado da maneira que eu quero ver, o outro da maneira dele, e teve uma maneira que aconteceu que nem eu nem ele vamos falar. Então, quando acontece alguma coisa dentro da empresa, ou dentro da nossa casa, a gente pode falar, você está com alguma rusga com alguém, a melhor coisa que você tem é chamar essa pessoa e desenvolver uma conversa ativa, sincera, mas com fraternidade e amor. Então, você chega lá e fala, Geraldo, eu não gostei muito do que você falou, cara. Verdade. Não, mas eu e você, né? Não, mas não tem plateia, né? É uma coisa particular. Sem público, né? Sem público. Eu não gostei do que você falou, cara. Vamos nos acertar. Porque eu acho que esses acontecimentos, quando bem tratados pelos dois, fazem com que os dois cresçam demais naquele relacionamento. Porque passa a existir entre eles um canal de sinceridade aberto. Fraternidade. Luiz. Lembrando só, Pedro, né, Alan? Imagina Pedro, depois de negar 3 vezes, não presta para mais nada. Acabou, né? Acabou. E olha o que o Luiz lembrou, é tão importante, porque olha só, quando a gente vai ler o livro Boa Nova, Jesus ele já sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Mas aquelas 3 vezes que Pedro negou, para Pedro, serviu de carvão para ele reafirmar Jesus depois. Ele quis se desculpar com Jesus, falar, cara, você tinha razão. Porque na frase do texto do Boa Nova, Jesus fala para ele, Pedro, você vai ver que no mundo o ser humano é mais frágil que perverso. Isso. Aquela negação de Pedro foi fragilidade, não perversidade dele. E ele entendeu o recado de Jesus e construiu todo um monumento em cima da sua atitude. Que lembrança boa, Luiz. É isso mesmo. Luiz, eu gostaria de dar continuidade assim. Eu acho que todos nós temos com a gente mesmo, na nossa família, situações desconfortáveis, né? Que criam um problema dentro do grupo familiar. Como lidar com aqueles que a gente interpreta que talvez não tenham tido uma boa atitude? E como lidar também quando você errou também? O Alan já disse, você procurar conversa, eu queria ouvir você sobre isso, Luiz. O Geraldo, a transparência é o melhor caminho. Melhor caminho. Em vez de a gente ficar discutindo quem é o culpado, vamos se abraçar e vamos propor um novo início. Entendeu? Nós temos que ter a maturidade que a doutrina já nos forneceu. E não tem outro caminho. Transparência. É, melhor assim. Eu fiz isso, estou errado, vamos começar? Entendeu? Não, olha, tem, aqui que não o Wagner... tem outro caminho. Eu brinco muito com o Wagner. Eu e o Wagner, nós trabalhamos juntos, né? É, durante toda a semana, profissionalmente. É um grande amigo, é meu supervisor numa das empresas que eu represento. E a gente sempre brinca muito com essa frase: não saia da luz, traga a pessoa para a luz. Isso aí, é isso aí, é isso, Wagner. Aí. A chance da gente sair da luz, ela é muito fácil. É, para escorregar é fácil, né? Trazer a pessoa para a luz, e daí olha que interessante, o Apoim, ele coloca que ressignificação está muito associada à humildade. Então, ontem eu fiz uma palestra pela União Espírita, aqui pela internet, né? E o Wilson, que estava apresentando essa palestra, ele, um pouco antes da gente começar a palestra ao vivo, ele contou uma história para mim que eu fui até ler. Se o Wilson estiver nos ouvindo aí, ele vai saber que eu fui ler. Que Gandhi estava andando naquela... Gandhi já era aquela pessoa famosa, né? E veio um policial inglês que estava naquele momento, naquele confronto com a Índia, né? E dá um soco na cara do Gandhi. O Gandhi vai para o chão, todo machucado, né? Aí ele levanta e vai continuar andando, né? Só que esse policial, ele estava pendurado na corrente dele, um crucifixo. E o policial olha para ele e fala assim: ó, seu covarde, quem te ensinou a ser tão covarde? Você nem reage ao que eu te fiz? Ele fala assim, o Gandhi, fala para o policial: quem me ensinou esse comportamento foi esse aí que está pendurado no seu pescoço. Nossa Senhora! Cristo me ensinou esse comportamento. Quer dizer, você, nossa, carrega a representação do cristianismo no seu peito, mas não vivencia o cristianismo. E Gandhi, na sua humildade, além de não reagir, né, além dele não reagir, ele ainda dá uma lição de moral forte para o nosso amigo, né, que deve estar pensando até hoje nesse acontecimento. E falando sobre a culpabilidade, a sensação de culpa, o Apoen, ele destaca aí que para você recomeçar um novo caminho, você tem que ter humildade. Se você não tiver humildade, essa reforma íntima vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade. E eu imagino que a dificuldade seja uma condição que não seja tão simples de adquirir, só se adquire com a maturidade do espírito, ouvindo outras pessoas, você estando mais atento aos seus atos e aos atos dos outros. Queria ouvir Luiz e Alan sobre isso, sobre a humildade. Eu queria colocar um outro ângulo, focar diferente do que você está focando. Sim. Talvez isso te conduza à humildade. O quê? O quê que conduz à humildade? A necessidade de você aprender a ser humilde em função de uma ação. Entendi. Então, por exemplo, raciocina. Quando você tem culpa no cartório e você sente a necessidade de eliminar aquela culpa, você acaba aprendendo um pouco a ser humilde. Então, você vê que todos os caminhos, Geraldo, nos encaminham para a perfeição. Sim. Geraldo, ainda bem que nós não estamos juntos, hein? Não, Luiz, nós vamos ficar meio com preconceito em quem tossir e espirrar daqui para frente. Viu? A gente, em vez de falar saúde, ele vai falar afaste-se de mim, né? Responde essa pergunta da Marialva aí, ó. É, eu ia colocar essa pergunta aí. Bom dia, difícil quando a pessoa já desencarnou e percebemos que erramos. Só na próxima para reparar. Gratidão. Ô, Marialva, você sabe que é isso mesmo, né? Por exemplo, olha como funciona a reparação de uma falta bem feita. Por isso que Jesus sempre falava: reconcilia-te com o próximo enquanto você está a caminho com ele. Porque olha só, faz de conta que vamos falar, eu assassinei alguém, tá? Então, uma falta terrível, né? Uma super falta, uma coisa muito negativa. Como que eu vou reparar esse fato? Bom, primeiro que o outro está desencarnado e eu encarnado. Eu vou ter que desencarnar, eu vou ter que contar com a boa vontade desse que eu assassinei de querer reencarnar junto a mim, para a gente poder reconstruir aquela relação. E tudo isso ainda precisando de muita influência do plano espiritual para colocar a gente junto na mesma situação encarnada novamente. Às vezes uma falta dessa pode levar 3, 4, 5 encarnações e às vezes até muitas outras. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em 1960, alguma coisa, pega fogo um circo lá. 61. Pega fogo um circo no Rio de Janeiro. E morreu um monte de gente. Niterói. Morreu um monte de gente queimada lá, né? Foi terrível. Um monte de gente se machucou, um monte de gente morreu queimada. O Chico Xavier, naquele momento, ele traz uma mensagem que as pessoas que estavam envolvidas naquele incêndio, as pessoas que morreram queimadas ou que se machucaram naquele incêndio, elas estavam resgatando. Olha só. Eram romanos da época lá de Roma, na época das arenas romanas, eram os soldados e as pessoas envolvidas em matar cristãos naquelas arenas, que foram reencontrados naquele circo em 1961. Quer dizer, levou quase 2.000 anos para resgatar um mal feito. Veja como pode ser difícil uma reparação. Por isso, a urgência que nós temos em rever o nosso comportamento. É isso que está chamando a gente. E existe uma coisa que é interessante, é assim, por que Kardec fala, Jesus fala, que se nós tivermos que tentar consertar, que se conserte nessa encarnação. Nós aqui estamos encarnados e temos uma personalidade transitória. Eu sou o Geraldo, o Luiz, o Alan, e essa personalidade está envolvida dentro de um contexto. E se essa inimizade, ou se esse problema surgiu dentro desse contexto, que se resolva aqui. Porque depois da desencarnação, vão surgir obstáculos maiores para que isso aconteça depois. Vai acontecer o perdão, o reencontro, mas as dificuldades serão maiores. Então, resolva antes que as coisas termine com a desencarnação de um dos dois. Mas mesmo que o indivíduo a quem a gente acha que prejudicou já desencarnou, existe um recurso que sempre ajuda, é a prece. Pedir perdão, pedir a Deus que nos ilumine. A prece tem um poder que nós desconhecemos. Por exemplo, o livro Libertação, ele nasceu de uma prece. Aquela busca, aquela missão no umbral nasceu de uma prece. Então, mesmo que aquele a quem nós tenhamos prejudicado já tenha desencarnado, o exercício da prece vai nos aproximar dele e criar uma condição para facilitar esse perdão. Vocês vejam como fica mais fácil a gente entender quando Jesus disse: ofereça-lhe a outra face, né? Eu gostaria de comentar, Luiz, a Marcela fez uma pergunta, mas não pode haver reparações de outras formas através do bem? Olha, Marcela, sua pergunta é muito boa e eu gostaria de colocar da seguinte maneira. Eu errei com o Geraldo. O Geraldo desencarnou, eu não tenho mais como reparar com ele. Com esse erro que eu cometi com o Geraldo, eu procuro me transformar para não errar com mais ninguém. E mais, eu procuro fazer uma série de ações para tentar corrigir aquele meu comportamento e tentar me aliviar. Mas eu só vou reparar de verdade quando eu perceber que o Geraldo me perdoou. Sim. Porque, sabe, existe, isso aqui tem muito a ver com a questão da absolvição dos pecados que a igreja faz lá na confissão. Você vai lá para o padre e você confessa ao padre que você pecou. Pequei, padre, fiz isso, fiz aquilo. O padre fala assim: eu te absolvo, desse pecado, reze lá 5 Pai Nosso, 3 Ave Marias, e você está absolvido. Eu critiquei muito um padre uma vez nesse contexto, a gente tinha um grupo de estudo de filosofia, e eu falei para ele assim, falei, mas que interessante, né? Você absolve, né, a pessoa do pecado que ela praticou para com o outro. Mas como o outro é reparado do mal que esse praticou? Né? Perfeito. Não tem jeito. Eu posso não sentir a culpa do que eu fiz, mas eu não reparo com o outro? Então, eu preciso me perdoar e entender que eu errei. Mas o complemento da reparação só vai acontecer quando o Geraldo me perdoar. E eu me permito uma coisa, por exemplo, o aborto e a adoção. Nossa, bacana. Há uma compensação, mas o reajuste só se processa quando o abortado te perdoou. Perfeito, perfeito. E às vezes só vai acontecer esse perdão quando você o receber novamente como filho ou numa outra encarnação. Para isso eu gosto de pensar. Quando, por exemplo, há um estupro, se aquele que foi o objeto do estupro, né, que não tem nada a ver com quem estuprou, quando você faz a aceitação dele, pode ser que seja um ex-abortado seu. Ah, sim. E uma Olha vez, aqui, Luiz... Ô Geraldo, o Nel, que é um grande amigo, amigo de muitos anos meu aqui de Campinas, ele fala assim, mas este exemplo de 1961 seria uma reparação ou uma punição pelo que fizeram há 2000 anos atrás? Ótima pergunta, Mel. É uma reparação, sabe por quê? Deus não nos castiga. Somos nós que, cansados do mal feito, pedimos a Deus uma oportunidade de reparação. Muito provavelmente, todos esses envolvidos pediram para estar lá naquela situação, para ficar livre daquela dor que proporcionaram ou causaram a outros. É a consciência tranquila pelo mal feito. E uma vez me fizeram a pergunta, eu lembrei agora, em que você vai e pede perdão. Perdão, Alan, eu fiz isso e tal. E o Alan não me perdoa. Quer dizer, eu pedi perdão, eu estou tentando me corrigir, eu não vou mais agir dessa maneira com você, mas você não me perdoa. Como fica essa relação? Mesma coisa, problema do Alan. ô Geraldo, você lembrou muito importante que você lembrou agora. Muito importante. Sim. Realmente o problema é meu. Porque é o seguinte, ó, eu tô me desculpando. Eu entendi que eu errei. Tô fazendo de tudo para me desculpar com você. Agora, você não quer aceitar a desculpa? O que eu vou fazer? Saiu da minha... Aí já é um problema seu com Deus, já não é um problema meu com você. A sua parte você fez, né? O meu coração... A mágoa vai... quem vai continuar tendo é você. É? E essa mágoa vai te fazer mal constantemente. Constantemente. Você vai falar, quando eu penso mal de alguém, primeiro faz mal para mim, depois para o outro. Sim. Então, na semana passada, o Wilson pediu que eu tinha citado o preço da mágoa, um fato que aconteceu com o Chico Xavier, e lá o Emmanuel ensina ao Chico como a gente deve evitar a mágoa, porque a mágoa é uma doença, né, que amargura o indivíduo. Né? E depois, quem quiser, eu posso mandar isso para as pessoas. Aí. Aqui, ó, o Wagner fala assim, o primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado. Wagner, você está coberto de razão. O indivíduo que perdoa é o primeiro beneficiado. Ele se desfez de um peso que o torturava. E se aquele não o perdoou, aquele continua com peso. Mesmo que muitas vezes o problema não tenha sido reparado totalmente, você está se esforçando para mudar a característica daquela situação. É, ele coloca aqui que, na opinião dele, o que anula o mal feito é o perdão de Deus, que está diretamente condicionado a um arrependimento sincero. Perfeito, Wagner. O Deus perdoa, mas eu ainda preciso reparar com aquele que eu errei. Para a minha própria consciência. Para livrar a minha própria consciência, porque senão sempre eu vou ficar assim, nossa senhora, eu realmente estou arrependido. Porque o arrependimento é o primeiro passo da mudança. Segundo o céu e o inferno, primeiro a gente arrepende, depois a gente passa um tempo que é a expiação, que é a dor da gente ficar lembrando do que fez, para depois vir a reparação. Então, o arrependimento, ótimo. Deus vai estar ao seu lado, te dando oportunidade de reparar com aquele lá. E só depois do arrependimento que você vai ter chance de reparar. Mas é um tempo, é um processo. E você vê, Luiz e Alain, queridos telespectadores aí, que o papo vai seguindo e é gostoso ouvir o Alain, o Luiz, a gente vai batendo papo, todos nós vamos crescendo. Mas na nossa dimensão, o tempo passa. Já são 10 horas e 55 minutos. E eu queria a gente encerrar essa nova live falando de uma parábola que eu acho que vem muito a calhar com tudo isso que nós conversamos, desde do livro Vinha de Luz, o que nós estamos fazendo de especial, sobre os fantasmas, sobre as obsessões, sobre os vícios, sobre a culpabilidade, que é uma parábola que eu extraí do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que é um livro que todo mundo deveria ter, e que eu vou fazer uma pequena leitura só da parábola, é uma frase, e eu gostaria que o Luiz e o Alain falassem sobre essa parábola. A parábola diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Então ele compara o reino dos céus ao fermento que é colocado dentro do pão para que o pão cresça. Luiz e Alain, como vocês entendem essa parábola? Através da vida das pessoas. Uma vida com Deus, ela representa um fermento, ela cresce, ela é produtiva, ela é missionária, né? Então, o fermento que nós podemos receber é o desenvolvimento da fé. A partir do momento que nós conseguimos incutir em nós mesmos isso, nós potencializamos tudo aquilo que nós temos condições de fazer. Alain? É o que a gente está deixando crescer dentro de nós, né? O que eu estou fermentando isso, aqui dentro, né? Isso, o que eu estou alimentando, né? Que tipo de pão? Né? É um pão doce ou é um pão amargo, né? Qual é o pão que eu alimento? Porque o fermento ele faz o quê? Ele faz o crescimento daquela massa, né? É o fermento que faz com que a massa cresça, porque quando a gente come o pão tem aquela maciez, né? Tem aquela aeração da massa, né? O que eu estou usando de fermento para crescer o meu pão? Isso, será que meu exatamente. Pão é doce ou é amargo, né? Qual que é a minha escolha, né? E isso só depende dos nossos pensamentos, né, meu amigo? Ô, Geraldo, eu queria agradecer aqui, para a gente ir encerrando, né? Você fazer o encerramento aí, mas eu queria agradecer porque hoje nós tivemos 70 pessoas, estamos com 70 pessoas online conosco. Muito obrigado pela presença de todos. É uma alegria poder estar aqui, continuando o nosso trabalho de divulgação da doutrina. Olha o que o Wagner falou. Faz a propaganda da União Rádio Web para essas 70 pessoas se remeterem. Eu vou pedir duas coisas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal da Use Piracicaba, se inscreva, porque novas postagens vão por ali aparecer, né? Então, coloca ali, se inscreve, ali aciona o sininho que tem do lado para você receber a notícia que vai ter uma nova live, um novo programa. Nós estamos tendo lives de quarta e domingo e estamos com alguns projetos de fazer outras em outros dias e horários. O nosso programa, ele hoje não está sendo transmitido pela União Rádio Web de domingo de manhã, por uma questão técnica que nós estamos adaptando, transmitir esse vídeo através daquele áudio. Tem uma necessidade técnica aí que nós estamos trabalhando para isso. Mas o nosso canal, nós temos um aplicativo União Rádio Web, tanto para você pode colocar... Android e iOS. Android e iOS e Android. você pode colocar nos dois, né? Você pode ficar lá tranquilo, é de graça, não paga nada, e tem programação espírita 24 horas por dia. Sim, sim. Vai ser uma delícia ter você lá com a gente no programa. É muito, muito gostoso a gente poder compartilhar a doutrina espírita. E o Wagner está falando que esse programa está sendo um fermento na vida dele, que seja assim para muitas pessoas, né? Luiz, suas últimas palavras, Luiz. A minha última palavra é uma proposta. Opa! Nós estamos numa crise e eu acho que nós temos condições, inclusive pela primeira lição que foi lida, de nós enviarmos aos nossos ouvintes uma mensagem diária. Todos os dias, 9 horas da noite, não precisa reunir os três, mas se puderem reunir, fazer 10 minutos. 10 minutos. Sim, sim. Entendeu? Porque aí nós estamos fazendo algo a mais e as pessoas podem diariamente sintonizar com a gente. Vamos planejar, Luiz. Tá? Vamos já. Alan, um grande abraço. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Um grande abraço. Obrigado por estar junto com a gente. Obrigado pelos comentários. Enriquecem muito a dinâmica da nossa fala. Hoje nós tínhamos uns 10 outros assuntos para falar e ficamos só em dois aí, né, Geraldo? Mas que gostoso, porque é essa interação que cresce o assunto. Então, muito obrigado. Continua aí se conectando conosco. Vamos construir essa rede do bem, vamos fazer essa internet ter coisa boa, e coisa boa é falar de Espiritismo, é falar de Jesus, é a gente estar juntos com muito amor no nosso coração. Então, um beijo a todos vocês que nos viram aí por 1h30, e que a gente possa estreitar esse vínculo através dos canais do YouTube, através desse aplicativo da União Rádio Web, e aqui humildemente nos colocamos à disposição de vocês. E como sempre fazemos, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem, na mesma hora. Obrigado.